é o barca na batida, neguinho. Quem diria? É o Dom, porra. Papo do reino. Ih, ela vai. Nunca vai o mesmo. É o Dom embriagado, reino com o canque na mente. As nega do Ibura é as que mais aguenta a pente. Esquece a lapa de choque e o foguinho na virilha. Quem te come? Marca na batida. Tapa na minha cara, chama de cachorra. Fode minha buceta e bota tudo nessa porra. Tapa na minha cara, chama de cachorra. Fode minha buceta e bota tudo nessa porra. Fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, bota, bota, bota tudo nessa porra. Fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, bota, bota, bota tudo nessa porra. Bota, bota, bota, bota, bota tudo nessa porra. Tudo nessa porra. Tudo nessa porra. Bota, bota, bota, bota, bota tudo nessa porra. Tudo nessa porra. Tudo nessa porra. Tapa na minha cara, chama de cachorra. Pega leve, baca no beat. É o Dom embriagado, reino com o canque na mente. As nega do Ibura é as que mais aguenta a pente. Esquece a lapa de choque e o foguinho na virilha. Quem te come? Marca na batida. Tapa na minha cara, chama de cachorra. Fode minha buceta e bota tudo nessa porra. Tapa na minha cara, chama de cachorra. Fode minha buceta e bota tudo nessa porra. Fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, bota, bota, bota tudo nessa porra. Fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, bota, bota, bota tudo nessa porra. Bota, bota, bota, bota, bota tudo nessa porra. Tudo nessa porra. Tudo nessa porra. Bota, bota, bota, bota, bota tudo nessa porra. Tudo nessa porra. Tudo nessa porra. Tapa na minha cara, chama de cachorra. No beat.